Tem arte e matismo, negócio de flash. Faça essa merda com foco no sorriso negro. Deixa ele chamar, já ela vive a me chamar de Nero. Eu vivo desde menor, tenta chamar de Nero. E por aqui, carreira é outra parada. Logo quem vem de onde eu vim, não confio em carreira. Carreira vicia, já experimentei dos dois tipos. Não importa o dono se o cão tá na colheira. É que nós nunca cai no jogo das vaidade. Vaidade eu não paro de reparar aqui. Seu povo só tem prazer em bateria. Porque não sabe a dor que é apanhar. Uau. Disco de platina na minha sala. E ainda assim não me sinto completo. Eu corro atrás de alguma coisa que ainda não tem nome. Juro que eu não tenho tesão por nenhum objeto. Por isso eu não descanso, eu faço, eu passo a bola. Só quando eu morrer. Me chamam de fome estilo Neymar. Mas não é o pai do time quem vai resolver. Só não, me chamam de mascarado. Eles são geniosos, eu sou genial. E nessa escada de sucesso, minha humildade é o degrau. Me enchendo de algo pra ver se transborda as mágoas. Sempre quis virar Deus pra ser mais humano. De jet ski já ando sobre as águas. Querem foto comigo e com meu carro. Duas raridades preta, outro patamar. Lanço todo dia 13 pra provar pra tu que um raio cai de novo no mesmo lugar. Então olha ali no beco a cor do que morreu. O raio caiu de novo no mesmo lugar. O boy curtindo jurerê, várias bundas e sol. Nossa vida é tempestade, podia passar. É tanto estilo que meus papos reto vira hit. Não desafia se não sou dente, vai virar root. Eu dou caralho, carinho, ainda que seja um pente. Mandou mensagem pras amigas, ele é tão fofo. É que eu falo a língua dos manos. Não perco uma batalha. E apesar dos danos, sou história na minha área. Sou história na minha área. Sou história na minha área. Orgulho de onde eu vim. Sou história na minha área. Sou história na minha área. Sou história na minha área. Orgulho de onde eu vim. Se cada um é um universo, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Seja protagonista da sua história, pega a folha e muda o roteiro. Minha gente cruzou uma força com mão branca. Cruzei voando com a força da minha palavra. Nosso é bom no campo, igual o Bruno Henrique, porque lembra do tempo da várzea. Mas vários querem ser astro, né? Pô, sou astro, reaprende aí, filhinho. Já que eu ilumino em geral. Quantos curte brilhar sozinho? Falo tanto de mim, do meu proceder. O passado semelhante a nos preceder. Ó, pra ir pra ver que quando eu falo do jungle, tô falando doce. Paranoico igual Tupac, já que são all eyes on me. Mais poucos comigo, hoje tá fácil ter casa na zona sul. Difícil eu não fazer o jogo do inimigo. Ser cercado de supostos perdedores no barraco. Vão te chamar de papo. Ou amigos falsos na sua mansão. Tipo assim, sua piscina tá cheia de ratos. Diferença de fumar e fazer arte é que com cigarro dá pra parar. Antes de pampirite, lil pump. Eu já queria ser pimp de chevette, tubarão na beira-mar. Nós é o toque da BM, aquela fuga da PM. Eu grito engasgado pros pernas cinzenta e sem creme. Que quando vê sirene treme. É o refrão. Fala a língua dos manos. Não perco uma batalha. E apesar dos danos, sou história na minha área. Sou história na minha área. Sou história na minha área. Orgulho de onde eu vim. Sou história na minha área. Fala a língua dos manos. Não perco uma batalha. E apesar dos danos, sou história na minha área. Sou história na minha área. Sou história na minha área. Orgulho de onde eu vim. Sou história na minha área. Sou história na minha área. Sou história na minha área. Orgulho de onde eu vim. Ô Léo, valeu, obrigadão, pai. Deus abençoe, obrigado mesmo de coração. Que show maravilhoso. Obrigado, que o cara canta demais, só. O falador. Quando você fala, quando nós tá no poder, a favela sorriu e os boys chorou.